Japão, Honduras, Himalaias, Everest, França, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Córdoba. O globo está cheio de lugares recônditos e de coisas por descobrir nele. No Canal 1 trazemos-lhe Nas Voltas do Globo, um espaço onde vamos aludir à música e à cultura de uma região, de um país, que certamente não o deixará indiferente. Nas Voltas do Globo, a cada edição, uma viagem, uma descoberta. De segunda a sexta, das 6 às 6:30 da tarde, no Canal 1. Sabemos por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13:30, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Padre Godwin. Querido irmão, querida irmã ouvinte, você que acompanha o nosso momento da fé, que bom você nos acompanha, isso vai enriquecendo tanto a nós quanto você. E hoje nós queremos meditar a carta de Paulo para os Coríntios. 1 Coríntios, que diz assim, eu vou ler um pouco o trecho e depois nós faremos a nossa meditação. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a pronto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Então, essa é a nossa meditação de hoje. E nesse mundo que nós vivemos, onde nós sabemos que o amor é ferido, e muitas vezes as pessoas confundem tudo e falam que amor. É um momento importante para nós realmente nos perguntarmos o que realmente é amor, o que realmente é amar. E nós vimos que Paulo tenta nos ajudar nisso, até transformando o nome amor para caridade. Mas na caridade no sentido que aquele que dá migalha, aquele que dá um pouquinho, não, mas caridade como amor, é? Deus é amor, Deus caritas est, então assim nós falamos em latim, mas o importante é que você possa realmente perguntar onde que o amor encontra espaço na minha vida, onde que o amor encontra o lugar na minha vida. Nas minhas ações ter sido feito com caridade, com amor, ou simplesmente pela nossa cabeça, o nosso desejo, muitas vezes nem que precisa atropelar as pessoas para alcançar a minha meta. Não, isso não é amor. Isso não é a caridade. Isso é egoísmo. Então, Paulo hoje convida-nos a nos seguirmos o caminho mais elevado, o dom mais precioso, o dom da caridade, o dom de amar, o dom de deixar ser amado, o dom de ser amor. É isso que Paulo hoje quer nos convidar. Então, muitas vezes, eu firo o outro, eu machuco o outro. Estou ferindo o amor, estou machucando o amor. O amor deve ser cultivado, a caridade deve ser preservada, para que a presença de Deus constantemente fique na nossa vida, para que a presença de Deus constantemente se esteja em nós. Portanto, no fim dessa palavra hoje, é importante você se perguntar: na minha casa, na minha família, no lugar do meu trabalho, no lugar do meu estudo, no meu convívio social, tenho sido o amor para aqueles que estão a meu redor? Tenho agido com a caridade verdadeira? Tenho o meu coração aberto para acolher as pessoas, para compartilhar com as pessoas? Tenho sido uma ajuda para os meus irmãos? É isso que se chama a vivência no amor. Nós devemos entender, querido ouvinte, querida ouvinte, que a vida é tão penosa, para que arrumar mais sofrimentos por falta de amor? Para que viver uma vida amargurado porque nós nos deixamos de amar? Então, que no seu coração hoje possa realmente abrir espaço, espaço que nos ajuda a nos reconciliarmos com Deus, a nós também nos reconciliarmos com os nossos irmãos, que nós aprendemos em tudo fazer com a caridade. É isso que Paulo diz. Ele, no final da sua carta, vai dizer: três coisas que permanecem: a fé, esperança e a caridade. Mas a maior de todos é a caridade. Nada adianta a vida se nós não tivermos amor, se nós não tivermos a caridade. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e se eu não tivesse a caridade, nada sou. Mesmo que eu desse meu corpo para ser jogado na chama, se eu não tivesse a caridade, nada sou. Portanto, depois você, em algum determinado momento, pega a sua Bíblia e leia 1 Coríntios, capítulo 13, para você realmente compreender esse mistério do amor que hoje nós somos convidados a viver. Em tudo, fazei com a caridade. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Amém. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Padre Godwin. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. On les inistimise, on la sonnerie portabilise. Comme c'est une chanson à la balade, elle fait le tour du monde dans les boîtes les plus ringardes jusqu'au jour. Nuits et Vrai, quintas-feiras, 21 horas, no Canal 1. Nem sempre a versão mais escutada de uma música é a mais conhecida ou a mais admirada. Pronto para ser surpreendido? Um contra o outro. um programa de Carlos Bonaparte que põe frente a frente três músicas com três versões diferentes. Todos os domingos, entre as 10h30 e as 11 da manhã, no Canal 1. Nada é obrigatório porque temos sempre uma segunda via. No Canal 1, a viagem faz-se entre as 14 e as 17 horas. Segunda via, com Carlos Bonaparte, às segundas-feiras, pelas 14 horas, no Canal 1. Leitura em dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição da sexta-feira da Leitura em Dia. Esta semana já é o segundo autor de Argentina que passa por cá. Nome incontornável, é o mínimo que se pode dizer. Jorge Luís Borges, a passar aqui com o relatório de Brody. Edição é da Quetzal. Está em curso, de facto, a reedição da grande parte das obras mais importantes do genial escritor argentino Jorge Luís Borges, e isto tudo por parte da Quetzal. A literatura argentina, portanto, não iremos novamente aqui voltar a bater em ferro frio, é uma das grandes literaturas da atualidade de todos os tempos, desde que foram precisados os conceitos e os contornos deste país, muito particular da América do Sul, e da sua produção artística e da literatura em particular. Grandes nomes, Julio Cortázar, Mujica, Bioy Casares, o grande amigo de Jorge Luís Borges, aliás, tem obra conjunta, escrita a quatro mãos, Vitória Ocampo, e depois, neste livro, que é extraordinariamente importante por um pormenor que o próprio Borges se encarrega de alocar no prefácio, a admiração que o Borges tinha por outro grande escritor com obra em Portugal, tem só um livro editado em Portugal, Robert Arlt. Serve um mote para aqueles mais atentos para perceber este universo muito particular, muito simbólico, todo ele cruzado com várias referências, para além daquelas que são habituais. Borges deixa aqui, de facto, a influência que Robert Arlt tem, quer para a literatura argentina, ele é um escritor dos anos 20, 30, quer para ele em particular. Só a título de exemplo, todos aqueles que conhecem o mundo da Argentina, do grande país das Pampas, há uma questão que é quase nacional, que é o lunfardo. E Robert Arlt diz muito simplesmente: eu quero lá saber do lunfardo para o que quer que seja, não me interessa, porque os meus amigos são a bandidagem da pior espécie e depois eu não andei na escola. Portanto, quer dizer, é a pujança máxima do gênio de um outro escritor argentino que irá, de facto, ser o cimento para a obra e para a literatura argentina do século XX e até à atualidade. Aqueles mais novos, por exemplo, que irão ler o livro de Pablo de Santis, também irão perceber a influência que este genial escritor argentino também tem na obra ainda em curso. Borges, ele nasceu em Buenos Aires, em 1899, cresceu no bairro de Palermo, em 1914 viaja com toda a sua família pela Europa, acabando por se instalar em Bruxelas, a que depois mais tarde viajam para Maiorca, Sevilha e Madrid. Ele regressa a Buenos Aires em 1921 e depois Borges, a partir daí, começa a participar ativamente na vida cultural argentina. Não vale a pena referir aqui outros aspectos da vida pessoal do grande escritor, a não ser que, em 1923, publicou o seu primeiro livro, Fervor de Buenos Aires, e a partir daí é, de facto, aquilo que se conhece e se sabe, a não ser aquelas mentes um pouco obtusas do Comitê Nobel, que não lhe atribuíram realmente, que era mais do que merecido, o prémio pela literatura e por toda a sua carreira literária. Acaba por falecer em Genebra em junho de 1986, fez anos agora no mês passado, e mais do que isso também o obstinado combate político que ele teve contra a ditadura de Juan Perón e Evita. Deste livro, que é uma segunda linha genial daqueles que são os mais badalados, iremos referir aqui três curtas novelas. O primeiro é A Intrusa, uma mulher aos Nelson, que são os típicos gaúchos, aqueles que andam andam pelas pampas, são criadores de gado, vivem solitários, dedicados à jogatina, às navalhadas também muito típicas na Argentina, que é aquilo que se resolve logo qualquer problema, e depois uma mulher que é uma espécie de um recriar do mito Abel e Caim. Aqui o que é simbolizado, o pecado e a transgressão, é exatamente uma mulher que irá ser partilhada pelos dois irmãos. Depois, um outro grande conto, que é Juan Muraña, em que Borges encontra um amigo, um antigo colega de escola, Emílio Trapani, que é o próprio Borges, é o outro lado do espelho, em que tudo o que é dito é alimentado com alguma suspeita por parte do narrador. E depois, o próprio relatório de Brody, assim uma espécie de recolha ancestral dos indígenas primitivos que viveram, os primeiros homens que viveram na Argentina e tomam contacto com um missionário após ter estado na África e no Brasil, mostra de facto o horror perante aquela vida brutal destes homens, destas tribos, que vivem de facto de uma forma quase em pleno contacto com a natureza, onde a tónica maior, de facto, são os narradores de histórias, os poetas, e depois uma extrema crueldade. Mais uma recolha genial do grande escritor argentino, que neste tempo de verão irá fazer e refazer as delícias de um leitor que pede, de facto, uma sensibilidade única para entender este também trabalho único literário do grande escritor argentino. Jorge Luís Borges, para fechar mais uma semana de Leitura em Dia, com o relatório de Brody, uma das obras que está agora a ser reeditada pela Quetzal. É assim que fechamos esta semana de Leitura em Dia. A revista Triple M lançou em 2007 a sua contagem com as 2007 melhores músicas de sempre. Juntamos as nossas 8, desde 2007 até ao presente, e daí nasceu o programa 2015. Um programa baseado na revista americana que vai para o ar aos domingos, pelas 21 horas, com a apresentação de Carlos Bonaparte, aqui no Canal 1. Elas são as campeãs da semana. As campeãs da semana. E no Canal 1 vamos trazê-las à 1 da tarde. Aqui, durante 60 minutos, vamos apresentar as 15 músicas mais ouvidas e pedidas um pouco por todo o mundo. Fique na escuta de As Campeãs da Semana, aos sábados, das 13 às 14, com Diego Soares, no Canal 1. Pensamento, reflexão, partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e coisas. São estes os componentes de Café Brasil, um espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1, às terças e quintas-feiras, a partir das 8:30 da noite. Opa, mais um final de semana já chegou e agora tem forró da melhor. Muito forró pra galera, hein, Zé? O programa hoje vai estar uma belezura e eu vou estar dando chicotada pra todo lado hoje. Então, Zé, já que você tá animado assim, ó, dá uma chicotada nesse frio. Vai lá, Zé, chicotada no frio, Zé. Agora chicotada na tristeza, Zé. Chicotada na solidão. Toma! Muito bem, Zé, o programa tá apenas começando. 2 horas de muito forró e muita alegria aqui no seu rádio. Vale a pena você dar um gás aí no seu volume. Forró da melhor, aos domingos, às 4 da tarde, com Hermes Dias, no Canal 1. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! Luciana Gimenez está aproveitando bastante o verão de Nova York. A apresentadora postou fotos dela com o filho caçula Lorenzo no Central Park se divertindo. Em uma das imagens, Luciana está colocando o menino dentro de um carrinho. Já na outra, Lorenzo aparece sozinho, todo fofo de capacete, tentando andar com um pequeno patinete. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Fama. No Mundo da Fama. Figura constante nos programas de televisão na atualidade, Anitta participou da atração comandada por Raul Gil. O apresentador recebeu a funkeira no quadro Crianças Curiosas e ela respondeu às perguntas dos pequenos Manoela, Yasmin, Fadá, Kaique, Isabela e Vitinho. Anitta falou sobre sua carreira e vida pessoal e contou às crianças que quando era pequena, sempre pedia para a mãe levá-la para participar do quadro dos Calouros de Raul Gil. A cantora também falou sobre namoro e disse que gostaria muito de se casar logo logo. Ellen Cardoso fará a primeira prova do vestido de noiva assinado por Jorge Moreira dia 23. Mas antes, Moranguinho embarca com Naldo para a Flórida, onde o cantor se apresenta. E por falar no casório, a casa de festas Garden Party está mudando o cardápio depois que o menu foi divulgado na imprensa. A decoração será com um mix de flores nas cores branca e rosa chá. No Mundo da Fama. Mariana Rios postou uma foto no Instagram dizendo e fazendo propaganda do seu blog. Na foto, a morena aparece usando vestidinho preto com detalhes de pérolas, óculos escuros e bolsinha de pérolas. Ela escreveu na foto assim: Blog Mariana Rio no ar. A atriz recebeu no segundo semestre de 2012 o título de mais bonita, eleita pela revista Vogue. No Mundo da Fama. Justin Bieber se recusou a tirar Lil Zá e Lil Twist de sua vida, mesmo depois de todos os problemas que causaram, pois o cantor os considera verdadeiros amigos. As informações são do site TMZ. Fontes próximas a Bieber disseram ao site que diversas pessoas ligadas a Justin Bieber tentaram fazer com que o astro Tim tirasse Lil Zá e Lil Twist de sua vida e os proibisse de dirigir seus carros de luxo, após uma série de incidentes fora da lei, incluindo prisão por dirigirem sob influência de álcool.